Para Taxi Gol 994, estamos com 124 a bordo, 2:10 Salvador. Autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10, 11, tem um bom voo, gol 1994. 10, 11, via Índia na espera 14.18.95, obrigado, até um bom dia, o 994. Final, chame turno no 895. No 895, obrigado, boa noite. Bom dia, gol 994 na espera no azar. 994, mantenha a posição. Mantenha. Salvador, boa noite, tá 3510. 3520, altímetro no 011, continua a aproximação, guarda em pista livre. Continua aguardando pista livre, tá? 3520, passou externo. Boa noite, 96, Solos 48, à direita, Solo 121, decimal 9, bom dia. Direito 1219, Bono 89. Salvador, boa noite, 96, emissor, não sei se for. Boa noite, 96, bom dia, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, boa noite, 96. Alex Ray, mantenha as condições visuais 095, chave 1010. Três condições visuais, vamos ver o Alex Ray. Salvador, gol 1606, distante para o táxi com 121 a bordo, autonomia da presente de 4 horas e 22, alterna Fortaleza. Gol 1606, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 1011, no bom voo. Grato, direita na Índia, na ponto de espera para o plano 1895, boa noite, gol 1606. Gol 1896, Juliette, portão 10. Juliette 10, boa noite, 9. 520, Solo 51, à direita, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, 219, chamo 3, 520, boa noite. Solo Salvador, Tan 3520, Nipro. Tan 3520, bom dia. Taxi Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa Juliette, portão 03 do Tan 3520. O 994, vento 040 graus com 05 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem da pista no zero no 995. Alô, bom dia, gol no 606, no Boeing, espera pronto. 606, a Fose Boeing da companhia ali mantém cabeceiro no zero. Mas você que dá companhia ali, mas tem piscina 0906. Decola 53, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. Jana Versa, obrigado, tem um bom dia. Controle, bom dia, gol 994. 994, contato radar, sabe manter o nível de voo 350, tem que ser vigilante. Em atenção 350, 994, gol. O vento 050 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. E a decolagem, pista no zero, igual no 606. Decolo 55, controle 199, decimal 8, tomou um voo, boa noite. Boa noite, 198, gol no 606. Salvador, boa noite, gol no 606. Decola na saída Pouca, curvando à esquerda para o nível 390. No 606, vigilância radar. Nada, agora no 606. 994, sobre restrito ao nível de voo 230. Confirma a frequência do voo 994? Frequência não, subi restrito ao 230. 230 restrito, grato, 994. Voo no 606, sobe restrito ao nível de voo 210. 210 restrito, voo no 606. Voo 994 ainda mantém seu escudo? Agora Recife, 12685-994. 2685, boa. Salvador, gol 1816, informação fiada, canal 750. Gol 1816, acione a identificação, chegada a mar e desse mantém o 050. 050, chegada a mar, gol 1816. Uno 606, chama Centro Recife, 12685. Centro Recife, 12685, gol no 606. Charlie X-Ray, chame torre, frequência 1895. Torre 1895, grato, não é Charlie X-Ray. Torre Salvador, muito bom dia, comandante do Charlie X-Ray. Robert Alex Rey, altímetro no 0-1-1. O vento variável com 0-3 nós. Intenções de pouso, cabeceira 3-5 ou no 7? Vai para pouso na 3-5, Robert Alex Rey. Posto na curta final 3-5, Robert Alex Rey. Vai apertar. Obrigado, Duno, por 8-6. 8-6, Duno, obrigado. Salvador, boa noite, 9:30, gente da China. Uno 896, bom dia pra cima. Bom dia, 370 São Pessoa, pro voo 896. Confirme o horário do pano do Gol 1896. O horário era para 0249. Está servindo com o MMA. Sente. Aí não consta nada. Eu vou verificar aqui no sistema também. Não, obrigado. Prossiga. Foi realizado uma DLA em 4:15. Sente, só um minuto pra cópia, gol no 896. Trem Romeu de Alex Rey, tem livre pouso na cabeceira 35. O vento variável com 03 nós. Livre pouso 35, baixou, entra voo na Charlie X-Ray. Sente. Gol 1896, copia? Copia, 1896. Autorizado João Pessoa, o nível 370 via Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 1, 19.8. Aguarda a confirmação do transponder, gol no 8.6. Tá, autorizado 370, João Pessoa, via Peru 58, até Recife, após o recife. Recorda 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, Aru. 198, controle, aguardando o transponder, gol no 8.6. Planejamento correto, vai aguardar o transponder. Boa noite, Tom. Sim, boa noite, Tom. Alex Ray, no solo 12, parte 5. Transponder 5411. 5411, chama pronto, pushback, sonar, voo 1896. Você pode encarar 1896. Bom dia, 3520. Bom dia, pronto, copy Aracaju. Afirmo, pronto, copy Aracaju. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. O controle Salvador em 1, 19.8. Aciona 5430. Autorizado 190 Aracaju, decolando 190 com primeira curva à esquerda, sai da PUC, chamo, após direto Aracaju. 198 é o controle, 5430 aciona no transponder 520. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, tá 3520. Chamara pronto, chama 3520. Autorizado, gol no 8, 1-6. 8-6, complete final, chame torre, 1-8, decimal 9. Confirma na frequência, por favor. 1-1-8-9-5. 8-9-5. Oi, Salvador, gol 1-8, 1-6, no ILS, visual, mas chave travada. Boa noite, no meio tem nível pouso, pista no zero, movimento calmo e o altímetro ou no zero ou no 1, 1011. 1011, livre pouso no 1-0, boa noite, no meio. 18 no menos, solo 20, à direita, solo 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. À direita, 1219, boa noite, boa noite, no menos. Boa noite, Gol 186, tá ligado? Gol 1816, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette, 186. Boa noite, 9-6, 1-0 para o pushback. Gol 9045, acende identificação. Chegada a Mari, disse Martinho 050. Filhote para 04, 18 também. 9 Salvador, 3-5-2-0 para o pushback, acionamento, portão 3. Ciente, Dan 3520, aguarda para iniciar o push. Guardando, Dan 3520. Na escuta? Coordene com a equipe de pátio. Após a passagem de um Boeing da Gol à retaguarda, que prossegue para o ponto de espera, está autorizado iniciando 03 e chama táxi. Após a passagem do Gol. solo é o 1896 para o táxi PLB 1944, 2 horas e 19 minutos de autonomia, Alterna Maceió. O 1896, táxi via Patiuno, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajustado 1011, tenha um bom voo. Gente, Patiuno, Índia, no ponto de espera da 10, 1895, ajuste 1011, bom trabalho. Salvador, eu vou no 896, o ponto de espera da 10 pronto. Senhor, 96 está livre, a linha de decolagem da pista no 0, vento variável com 04 nós. Livre, alinhamento de decolagem da 10, igual no 896. O 9045 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 011, foco no localizador. 2000 com 611, autorizado final, vai reportar no localizador, gol 9045. Decolos 30, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 1998, obrigado, gol 896. entregou 1896. Contato Gol 1896, contato radar, voo para 370. 370, Gol 1896. Siga Alfa. Alfa Vitor Quebec, está na remota do pátio 3, solicita reboque até a Golf para giro de motores de alta potência. Chamando a saída do pátio 3, Alfa Vitor Quebec. Salvador, Santos 520, estacionado, pronto para o táxi. 120 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando repetidos. 3520, taxa direita, via Índia, ponte espera da Notar Torre, 1895, altimetro 1901. Gente, Índia, 3295, chama no ponte espera 10, 3520. Alfa Vitor Quebec, copiou? Copiei, também informo que a aeronave está em manutenção, irá uma viatura de comboio com a aeronave, com a aeronave e já coordenado com a Israel. Ciente. Que a gente vai guardar na saída do pátio 3. Você vai me reportar na saída do pátio 3, na interseção que dá acesso ao pátio 1, copiou? Copiado. Vai reportar. Alinhar e decolar, 1030 graus, 59. Gente, decola 3520, 3519-8, boa viagem. 3519-8, do Chamaral, são 3520, uma bom dia, bom trabalho. 3895, bom trabalho a todos. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3520. Bom dia, o TAN 3520, contato ao radar, vou para o nível 190. 190, acendendo o TAN 3520. Salvador, boa noite, Azul, 9136. Boa noite, Azul, 9136, aciona identificação, chegada a Mari, está para 2000 pés, ajuste no 011. 2000 pés, via na Mari, 1011, 9136. Azul, 1896, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, 0045, 0 graus, 59. Achado, livre pouso, gol 9045. Salvador é o TAN 3520, tá cruzando 1110, por isso que eu não sei qual é como final. Autorizado 1150 final, TAN 3520. Sim, autorizado 1150, TAN 3520. Solos 40, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, o 904. Salvador, tá? Alfa, Vitor, Quebec. Desculpe, a Bianca, Alfa, Vitor, Quebec. Ciente, mantenha a posição que eu já tenho tráfego taxiando, mantenha a posição. Azul 9136, informe na final do porto frente. Está autorizado a final. Autorizado a final, vai reportar 9136. Solo Gol 1897, bom dia. 11895. Solo Gol 1897, bom dia. Bom dia, 1897. Aguardo só um instante a cópia, o ajuste 1909. 9045, ingresso agora à esquerda, Juliette, portão 11. Está pronto para cópia? Pronto. Salvador Guarulhos, 360, Resolu 16, pista 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5441. Pode dar 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 119.8, acena 5451. 441, transponder, eu vou. 1897. correto, portão 4, chame pronto. Parei. Da Brice, controle 1208, responda 5455. Sente correto. Pushback acionamento em 11895.